eu choro, feito menino chorão. Bebo pra sair da solidão. Eu tenho que arrumar um jeito pra esquecer você. Sem você do lado pra me dar amor. Por que você deixou esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher? Por que me abandonou? Eu deixei os meus amigos por você. Deixei de jogar baralho e de beber. Amar demais foi o meu erro. Foi o meu erro. Feito um bobo, entreguei meu coração. E em troca recebi gratidão. Eu choro, apaixonado por você. Bebo pra tentar te esquecer. Eu vou desmantelado sem o seu amor. Eu choro, feito menino chorão. Bebo. Sem você do lado pra me dar a cor. Por que você deixou esse cara que te ama e te fez na cama ser uma mulher? Por que me abandonou? Eu deixei os meus amigos por você. Deixei de jogar baralho e de beber. Amar demais foi o meu erro. Foi o meu erro. Feito um bobo, entreguei meu coração. E em troca recebi gratidão. Eu choro, apaixonado por você. Bebo pra tentar te esquecer. Eu vou desmantelado sem o seu amor. Eu choro, feito menino chorão. Bebo. Bebo pra tentar te esquecer. Eu vou desmantelado sem o seu amor. Eu choro, feito menino chorão. Bebo pra sair da solidão. Eu tenho que arrumar um jeito pra te esquecer. Ando tão amargurado sem você do lado pra me dar amor.